Abre o portão que eu cheguei. Dessa vez só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Você deve ser um desperto, toda vez com uma mesma conversa. Me ilude, me leva no chão, quando vou dormir já estou com você. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer pro prazer. Olha pra trás, veja tudo o que fez. Agora quer brincar comigo. A mão pra cima aqui, vem. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você. Às vezes me pega esperando a sua ligação. Tava fora de mim. E aí? Esquece que eu falei. Vamos! Eu não consigo entender você. Veja tudo o que fez. Agora quer brincar comigo, então vai ter outra. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, da minha vida pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você. De sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. No meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. Noite te satisfazer. E um minuto depois de matar a minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, largar minha vida só pra viver você. Cê sabe que eu sou louco em Salvador e que me tem nas mãos. A sua ligação tava fora de mim. Esquece que eu falei. Como diz? Eu preciso de mais um pouquinho de volume pra galera. Pode ser? Mais uma vez, vai. Tava fora de mim. Esquece que eu falei. Um, dois, três, vai. Respeita. Respeita a galera de Salvador, bebê. Abre o portão que eu cheguei. Vamos fazer o seguinte aqui. Que Quem aqui me acompanha desde 2010, bota a mão para cima aqui, ó. Vamos relembrar essa canção que foi uma das principais da minha carreira. O inventor dos amores de volta a Salvador. Eu já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tempo fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. Atenção, este lado aqui, ó, vai, vai, vai, vai. E se eu me entregar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu penso em desistir e ela diz que não. Bota a mão pra cima, vem! Meu coração apaixonado, atormentado em dores. Procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu escravo. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Se não, adeus, tchau, tchau. E se eu me entregar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu penso em desistir. Eu vou jogar pra vocês, vai cantar agora, pode ser? Vai! Um, dois, três, vai! Meu coração, invento dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu escravo. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Que? Se não, adeus. Meu coração apaixonado, atormentado em dores. Procura entre os outros Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Se não, o quê? Se não, adeus, tchau, tchau. Ai, bebê. Simbora, sim. Uhul, coisa gostosa. O lema é o seguinte: só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber, ok? Já doeu. Tanto fiz aí, que agora tanto faz. Não tem mais eu e você. Atenção, Salvador, a mão pra cima aqui, ó. Vamos derrubar tudo. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tente dizer, yeah, yeah. mas eu já superei você. O embaixador falando de amor em Salvador, vai respeitando, bebê. Nossa boca deixou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Atenção, Carol! Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação. Bota a mão pra cima e faz barulho. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Muito obrigado a vocês pela presença, tá? Muito feliz de estar aqui em Salvador mais uma vez. Oh, coisa gostosa. Um beijo pra galera do meu lado direito aqui, ó. Atenção. Meu lado esquerdo, galera que tá aí atrás, galera das arquibancadas aí no estádio inteiro. Um super beijo pra todo mundo. Seja bem-vindo. Tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar aqui não, tá bom? Quem aqui está por dentro do nosso novo repertório do Embaixador, o nosso novo DVD? Essa é doída do meu irmão, meu parceirinho Thierry, daqui de Salvador. Música nova do Gustavo Lima pra galera. Simbora sim, vai! mal de você. Mais forte, vai. Com quem quiser eu aposto. Este lado, vai, vai. Aqui, ó. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Uma garrafa, pode ser. Uma dose pra quem já sofreu de amor. E uma garrafa pra quem já deu a volta por cima, bebê. Ai, meu filho. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem e estará sujeita à cobrança. A flor, porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. Seu embaixador quase morre do coração. Amor, já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas. Galera, bota a mão pra cima, todo mundo diz. Se você eu era do mundão, gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me faz crescer. Bota fé no que eu vou dizer, yeah, yeah. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Diz! Oh, bebê, de mim, do que de mim. Alô, meu prefeito Assemi Neto, respeita o homem. Amor, por que você não me tava mó preocupadão. O seu embaixador quase morre do coração. Meu amor, já fiz uns corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Diz! Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. De mim, do que de mim. Oh, bebê. Atenção, a mão pra cima, todo mundo na palma da mão, assim, velho. Tchau, vai. Oh, bebê, gosto mais de você. Ai, bebê. Gosto mais de você do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Vem! Gustavo Lima, Festival de Verão 2018. Muito obrigado, Salvador. Quem tá solteiro, bota a mão pra cima aqui, ó. Agora quem tá casado, tá amarrado, bota a mão pra cima aqui, ó. E quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma, bota a mão pra cima. Olha aí. Não, Dandel. Essa turma é boa, essa turma é boa. Ó, quando termina o relacionamento, tem que dar pelo menos um mês, né? Até a poeira baixar pra você ingressar um novo relacionamento, né? Boas pessoas fazem isso. E as ruins também. Agora, se você quer também tirar a pessoa da sua vida, passar uma borracha nesse passado, né? Terminou hoje, amanhã já tem que engatar um novo relacionamento com outra pessoa já. Já dizia o ditado, um velho amor só se cura com um novo amor. Não é verdade? Então faz isso. Se não for para ser desse jeito, então respeita o meu filho, respeita o nosso filho. Respeita o nosso filho, pelo menos um mês, deixa eu pelo menos recuperar o término, tá? Não pode sair beijando qualquer boca por aí na minha frente, não. Meu coração é fraco, sai pela boca. Sai. Música nova pra galera. Respeita o nosso filho, bebê! Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita o luto do meu coração, que ainda não te superou. É que só de imaginar, nas preliminares de salvar, virando o olho pra outro na hora H. Cantando tudo do CD novo, do DVD novo. Que é isso? É que eu não tô querendo. Deixa. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. Você mora assim, pra relembrar. Vai jogando a mão pra cima, todo mundo aqui, a mão pra cima aqui, ó. Galera do meu lado esquerdo aqui, ó.